Há um gajo que chega ao médico, vira-se para o médico: ó, seu doutor, foda-se, eu sempre estou a fazer o 69 com a minha mulher, mal ela me toca, eu venho logo todo, caralho. O meu vai fazer o seguinte: compra aí uma caçadeira de canos serrados. Se não for serrados, pega no serrote de cortar ferro. Foda-se você. Quando a sua mulher tiver mesmo que abocar na gaita, você tiver quase a vir, dispara um tiro para o teto. Com susto, essa merda passa. Assim? Bem, o gajo chegou à noite, fez o que o médico mandou, ao outro dia cruza-se com o médico na rua e começa: seu porco, seu filho da puta, essa merda faço! O que foi, amigo? O que foi? Quem é que lhe foi aos cornos? Mas é já! Que? Não resultou aquilo que ele disse? Não resultou! Eu vou-lhe explicar exatamente o que é que se passou, hã? Eu estava lá em posição com a minha mulher, estava-me quase a vir, dou um tiro para o ar, ela com susto, olha, ferrou-me na pizza, cagou-me na cara e sai-me um gajo de guarda-fatos: não me mates!